sabe, um dia vamos correr o mundo sem estarmos sós. Parece estranho o tempo que a cada dia é mais veloz. Somos ciganos do amor. Amor cigano, sigamos então. O céu é nosso teto, o seu amor, o nosso pão. Rios e mares vão se transformar em nosso chão. Somos ciganos do amor. Amor que não tem país, nem tem religião. Amor cigano, sigamos. Seguir o rumo da nossa sorte, para não se perder, deixar viver, será seu norte.